Marquinho! Ô, Marquinho! Vem cá com o pai que hoje que sua mãe tá viajando, nós vamos pedir pizza pra comer, meu filho. É, eu quero, só se for pizza americana, pai. Ah, tá bom, meu filho. Eba, pizza americana é muito melhor, né, pai? Né, bom, né? Então deixa eu ligar, deixa o papai ligar. Obrigada por chamar, Pizza Chat. Suzana falando, feliz Páscoa. Um momento, por favor, Pizza Chat. Eu queria pedir uma pizza. Senhor, na nossa promoção do mês, o senhor compra qualquer pizza, tamanho extra, super grande ou jamanta e ganha uma mousse de goiabada? Não. Eu queria aquela pizza redonda mesmo, boa de comer. Nesse caso, senhor, que tal a nossa promoção 123, abacaxi, berinjela e milho verde? Não, milho verde não. Eu queria aquela pizza de queijo mesmo. Massa fina, massa grossa, massa corrida ou Massachusetts? É, dá grossa mesmo. Molho para cobertura? Ô, Marquinho, você quer molho, meu filho? Molho americano, pai? Lógico, é lógico que eu quero, pai. Molho americano, né? Pois não, senhor. Pizza Chute falando. Suzana, por favor, Pizza Chute. É, por favor, que molhos que é esses seus aí? Ah, o senhor que tava na linha, né? É, seria molho de tomate, galinha caipira, barbecue ou sour cream on onions. E mango chutney também. Qual o senhor gostaria? Me dá o último, que é mais coisa de americano mesmo, né? Refrigerante, acompanha? Não, não me acompanha que eu não sou novela. Marquinho, zoei, meu filho. Ai, pai. Você é mó zoão, hein, meu? Perdão, senhor, não entendi. Deixa pra lá, o refrigerante não precisa que eu trouxe do mercado mesmo. Ok, senhor, 13 minutos e meio para entrega. Muito obrigado, hein? Obrigada e até logo. Xiii, Marquinho, esqueci de dar o endereço, meu filho. Não precisa, pai, como você é burro. A pizza americana sempre chega, os americanos são muito melhores, meu.